Querido, esse é o Nair Post Táxi, Lima aqui do Bravo. Salvador, Buena, Gol 1273, da Eleda, passa a 1500 pés. Gol 1273, contato radar, saída da Elsa, mantém nível de voo 360. Descida da Elsa, sobe ao 360. Gol 940 para o pushback e o acionamento na posição 2. Gol 940 no 02, autorizado, reporta táxi. Reporta táxi 940. Lima aqui do Bravo, na escuta? O Lima aqui do Bravo, na escuta da torre? Lima aqui do Bravo, foi autorizado a decolagem da 35, pronto para o táxi? Gente, aposto pronto para o táxi, Lima aqui do Bravo. Chama 251, alterna 133-25. 251-3325, Lima, boa noite. 3245, Bravo Kilo Índia. Uno 273, vetoração para separação de tráfego, curve à esquerda para o 160. Em caso de falha de comunicação, ao cruzar 501 milhas do VA de Salvador, direto Brit. Se via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste no 0, no 7, bom voo. Gente, Índia Alfa, ponto de espera, quando lá 18.95, ajuste no 0, no 7, obrigado, bom trabalho. Índia, ciente, aguarde para a transferência. Uno 273, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325, gol 1273, boa noite. Pelo 940, trezado a linha decolar pistão no 0, vento no 30 graus e no 0 nós. Paciente, livre a linha decolar 940. Índia, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Gol 1940, contato radar, saída da AEL. Suba e mantenha nível de voo 360. 360, gol 940. Prossiga. 3 do táxi, reporte para ingresso, pistão 35, Lima, Quilo Bravo. O Bravo autorizado, ingresso pista 35, reporte pronto, poderia confirmar pessoas a bordo? Ciente, reporte pronto na 35, Lima, Quilo Bravo. Bravo, autorizado, decolagem pista 35, vento 120 graus, 08 nós. Então, Juliette Serra, tenha que aguarde. Tango Juliette Serra, serviço radar terminado, 60 milhas sudoeste do VOR de Salvador. Chame em controle Ilhéus na frequência 1201. Mandou boa noite ao Papatango Lima, Quilo Bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo. Contato radar, saída Momo, vai manter nível de voo 1900. Quilo Bravo, ciente. Assim que possível, solicito a voo direto Petrolina. Ciente, aguarde, Lima, Quilo Bravo. Nível 1960 em subida, voo 940. Gol 1940, ciente, aguarde para transferência. Chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 251-3325, bom, 940, boa noite. Lima Quilo Bravo, da presente direto Petrolina. Presente direita direto Petrolina, acende ali você? Aquilo Bravo, suba para o nível 100. 100, Bravo Centro, obrigado. Já coordenado com o fiscal de pátio, reporta no término, Xanem 259. Papapá, Alfa, Tango, Tango, acione a indicação. Papapá, Alfa, Tango, Tango, contato radar, 53 milhas sudoeste do Velho Rei de Salvador, ingresso no corredor Caixa Prego, reporte para descida. Alfa, Tango, Tango, desce para 3.500 pés, ajuste no 017. Afirmo 3.500 pés. Alfa, Tango, Tango. Muito boa noite, está 3197 com a Papá, por gentileza 380, Galeão. 397, boa noite, formação Papá confere, Galeão, autorizado nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5415 no transponder. 1977, autorizar o Galeão, 380 nível, decola 10, com primeira direita, Dael, Leda, Bridge, pêndulo 10, segundo esmato. 208, 45. 5415 transponder 08, portão, reporta pronto para o pushback acionamento, TAM 3197. 97, obrigado.